Essa daqui, ó, vai pro B-Boys, grafiteiros, DJs e MCs, família Getificados, cartão STPR, assim que é. Os quatro elementos da cultura hip hop: DJs, grafiteiros, B-Boys, MCs. Esses são os elementos pra você se divertir. Até quem não gosta vem curtir. O rap não é coisa de marginal. Getificados mandando a real, é bom ver. Parede grafitada e não pichada. Esse é um toque pra rapaziada. Picha é vandalismo, grafite é arte. Vem você também fazer parte. Vem, vem, vem. Vem curtir a cultura hip hop com DJs, grafiteiros, B-Boys, MCs. Vem, vem. Vem curtir a cultura hip hop com DJs, grafiteiros, B-Boys, MCs. Vem, vem. Vem curtir a cultura hip hop com DJs, grafiteiros, B-Boys, MCs. DJ com sua picape fazendo a remixagem nas favelas ou na cidade agitando. Ha, a multidão fazendo homens e mulheres levantar as mãos com as mãos pra cima, só curtindo o som, porque o rap é dos bons. As baladas é por conta do DJ. Quem pega de gatão aqui não tem vez, só chegar na humildade sem arrumar confusão. E olhe ao seu redor, somos todos irmãos. Viajo e mulher que canta rap, queria que isso fosse, irmão. A maior febre não sendo rebaixadas por algum tipo de músicas que não vale nada. E as meninas de responsa zero, bronca só loucura total. Representou, chegou na moral com o ritmo nacional. O B-Boy com a agilidade tem a facilidade de fazer os movimentos. Eles não são lentos, MCs passando a ideia, falando o que acontece nas ruas e também nas favelas. Vem, vem, vem. Vem curtir a cultura hip hop com DJs, grafiteiros, B-Boys, MCs. Vem, vem. Vem curtir a cultura hip hop com DJs, grafiteiros, B-Boys, MCs. Vem, vem. Vem curtir a cultura hip hop com DJs, grafiteiros, B-Boys, MCs.